Sim, para já sinais positivos. Eu não falei na divisão, nem toquei neste assunto, porque acho que não devia ser argumento para junto do grupo, mas vocês que acompanharam o jogo perceberam que a ficha de jogo não tinha muitos jogadores. Estamos a tentar trazer mais jogadores para o grupo, alargá-lo em termos de número e de qualidade, para podermos ter outra capacidade de resposta durante o jogo. Temos alguns jogadores que em breve irão entrar no plantel, jogadores de qualidade, que já estão a trabalhar connosco, e portanto a equipa só tem que crescer. Não irá ser um processo evolutivo ascendente sempre. Estaremos preparados para momentos menos bons, mas acreditamos muito no trabalho, naquilo que temos desenvolvido, e portanto acreditamos que o futuro será risonho.